estou de volta com o programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho. Agora eu gostaria de deixar registrado aqui a jam que a gente fez no posto de gasolina esses dias. E acho que é daí que vem o blues é pra ser tocado na rua, né? Assim como o jazz e tal. Geralmente a impressão que se tem é que o jazz e o blues aqui em Franca são elite. Esse sonzeiro aí conta com o Sancho na gaita nos gritos, o 15 no violão e voz, grande amigo 15, e o Aladim batucando o lixo que ele achou ali. Acho que isso já era umas 11 horas da manhã num sábado. Daí eu resolvi registrar esse grande momento. Ok? Eu não sou muito ligado em blues, não. Mas eu acho que essa música, o nome dessa música é Crossroads. Deve ser um standard do blues, né? Deixa eu ligar aí no delírio. Olá, tô de volta. Down to the crossroads. Yeah. Estou de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. E para finalizar o programa, infelizmente, parece que o tempo passou rápido hoje. Enfim, sexta-feira agora, eu, esse que vos fala, vou tocar no Bar Redondo, juntamente com a banda dos meus amigos, o Atmosfera Lunar. Aproveitando que vai ser minha despedida, tô indo para São Paulo domingo, como eu disse no bloco passado, para quem não ouviu. E tô me mudando para lá, porém o Lixeirinha continua com a corda toda. E o evento é gratuito, então acho que ninguém tem nada a perder, né? Porque vale a pena. Eu toquei ontem, para quem tá ouvindo, na quarta-feira. Então vai ser meu segundo show nessa semana. E eu gostaria mesmo de convidar todo mundo. Não pra ganhar dinheiro, não, mas pela celebração, né, da despedida. Seria bem legal a presença de todos os ouvintes do Lixeirinha. E é muito fácil de achar, é só seguir aquela Major Nicasio no sentido daquele Cristo. Aí passa o Cristo e aí vira naquele hospital do coração e já entra a primeira direita, voltando, né? Aí lá na frente vai ter Bar Redondo, é fácil de achar, no sentido a pai, mas bem antes. E vai valer a pena porque, bom, pela Atmosfera Lunar, que é uma banda bem legal, instrumental de atmosferas viajandonas. Então nesse bloco aqui a gente vai ouvir uma música minha, né? E a gente pode começar com uma música do Atmosfera Lunar, que na época dessa gravação ainda não tinha o Buba, que toca saxofone hoje em dia na banda, e deixa a atmosfera mais, não sei, mais lunar mesmo, né? Ah, daí o nome, Atmosfera Lunar, nossa. Um abraço pra todo mundo que teve a paciência de me ouvir até agora. Lembrando que na sequência, pra quem tá ouvindo no domingo, a gente tem o 101.rock. E pra quem tá ouvindo na quarta, não percam o show com Tuizin e Atmosfera Lunar. Pra maiores detalhes é só procurar aí no Facebook Festivulva. Festivulva, ok? E no sábado, dia 29, a festa do Guerrilha Gig, lá na República deles, na sede, né? Repetindo o endereço, é a Rua Maria Barini, 3420, Parque São Jorge. Recapitulando, vira na Hélio Palermo e sobe sentido Vila Formosa, é uma casa de esquina. Relembrando também que quem mandar o nome pela lista @guerrilhagig.com tem um desconto. E é isso aí, um abraço para todos os ouvintes e relembrando que a partir do próximo programa eu vou apresentar diretamente lá de São Paulo, que é onde eu tô indo morar a partir de domingo. E é isso aí. Vamos ouvir agora então Atmosfera Lunar e depois Tuizin. Um grande abraço a todos. Voilà. Cerveja. Estava Daisy, vem com calma. Ah, o mochileiro Daisy, vem com calma.